Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada. Quando o dia que soltar o som, sucesso! Faz o nome de chegar no churé. Então rebola, senta. Então rebola, desce, nada, então. Então rebola, senta. Então rebola, desce, nada, então rebola, senta. Então rebola, desce, então rebola, senta. Então rebola, senta. Então rebola, desce, nada, então rebola, senta. Então rebola, senta. Rebola, rebola, rebola, rebola. Pras novinhas, pras gordinhas, pras magrinhas, pras pretinhas, pra branquinha. Rebola bem gostosinho, vai. Então rebola, senta. Então rebola, senta. É. Sucesso. Mas olha quem chegou no chulha, bê. Dragão Mix estourado. Guardando sardinha. Neto Bolacha, da batonzinho, bora. Jack Pinto Ramon. Portal do Marrocos. E essa menina quando passa faz tudo parar. Sente, joga, me faz driblar. Perfumada pra chamar atenção. A dona da porra toda da situação. Joga o cabelo, pisco o olho, faz imaginar. Ela sentando, rebolando. Eu tô ligado que tu gosta de ser desejada. Quando o Jack Chan solta o sax, aí Jack. Então rebola, baixinho.